Muito boa tarde e bem-vindo a mais uma rúbrica do Só Motores, que hoje contará com as notícias do DTM, Mundial de Motociclismo, Campeonato Grand Am, Mundial de GT1 e com os resultados mais recentes das American Le Mans Series. O fim de semana, para Filipe Albuquerque no Campeonato Alemão de Carros Turismo, teve um misto de sabores. Por um lado, o fim de semana de Nürburgring começou de forma excelente com o piloto português a conseguir levar o seu Audi até a terceira posição da grelha de partida e a sonhar com o lugar mais alto do pódio. No entanto, um problema logo no arranque da corrida levaram-no a perder várias posições, sendo que no final ficou-se pela 8ª posição, que permitiu ganhar importantes pontos para o campeonato e ao mesmo tempo mostrar um excelente andamento nesta prova. Assim, a vitória coube a Bruno Spengler em BMW, sendo que Eduardo Mortara em Audi finalizou a corrida em segundo, ou seja, nas mesmas posições que partiram. A fechar o pódio ficou Martin Thomsey. O campeonato é liderado com alguma vantagem por Gary Paffel, seguindo Bruno Spengler e em terceiro Jamie Green. Nas duas rodas, o Mundial de Motociclismo rumou aos Estados Unidos para correr no circuito de Indianapolis, sendo que esta pista foi madrasta para alguns pilotos. Que eu diga Casey Stoner, que na qualificação Q lesionou-se. Mesmo assim, conseguiu alinhar na corrida e terminar no quarto posto final, numa corrida que foi ganha pelo seu companheiro de equipa, Dani Pedrosa. Os homens da Yamaha, Lorenzo e Dovizioso, terminaram em segundo e terceiro, respectivamente. No campeonato, Lorenzo mantém o primeiro lugar, sendo sucedido pelos homens da Honda, Pedrosa e Stoner. Em Moto2, os dois primeiros lugares do fim de semana foram garantidos por Marc Marquez e Espargaró, respectivamente o primeiro e segundo campeonato, ao passo que o terceiro classificado da corrida americana foi Juliano Simon. Finalmente, o resultado é sempre muito competitivo as Moto3, sendo que a corrida de Indianapolis não foi diferente, e assistiu-se a uma luta cerrada até à linha de meta entre Cortez, Vinales e Salum. Já na última volta, Vinales caiu e a vitória sorriu a Salum, enquanto Cortez ficou em segundo e o último lugar de pódio ficou para Folger. Miguel Oliveira teve um fim de semana de trás para a frente, já que começou a corrida à meia da tabela, mas conseguiu recuperar até ao quarto lugar, bem junto ao último lugar do pódio, sendo que agora está no 11º lugar do campeonato. O campeonato de Grand Am, que conta com João Barbosa, rumou desta feita ao Canadá, sendo que o português deu boa conta de si. Logo no arranque, seu colega de equipa envolveu-se num toque, sendo que a dupla acabou por perder várias posições. No entanto, com uma corrida consistente e trás para a frente, conseguiram levar o Corvette até ao quarto lugar final, numa prova que foi ganha pelo BMW Rally, tripulado por Rojas e Proe, estando desta feita em primeiro campeonato com 330 pontos. João Barbosa está em quinto com 290. Mundial de GT1 e Álvaro Parente rumaram à Eslováquia para mais uma jornada de campeonato. O fim de semana não foi positivo para Parente, já que o carro não se mostrou competitivo e desde logo se percebeu que dificilmente McLaren podia lograr um excelente resultado. E assim sucedeu, com Parente e Demostier a ficarem em nono lugar tanto na corrida de qualificação como na corrida principal. O mesmo já não podem dizer os pilotos da BMW, Michael Bartels e Elmar Burman, que conseguiram vencer as duas corridas do fim de semana. Na corrida principal, o Mercedes do Inkelock surpreendeu o segundo BMW quando o safety car saiu já próximo do fim da corrida, garantindo o segundo lugar e relegando os adversários para terceiro. No campeonato, BMW está em primeiro, Mercedes segundo e McLaren em terceiro. As American Le Mans Series rumaram o circuito da Road America, sendo que no final das 4 horas, o Lola B1260 de Dyson e Smith levou melhor sobre o HPD de Lour e Graf, por uma diferença inferior a um segundo. No campeonato, são precisamente estas duas duplas que estão em luta pelo título. Nas restantes categorias, a vitória em LMP2 foi para a Morgan, em LMPC com a Oreca FLM09 e nos turismos ao BMW de Müller e Oberlin. Finalmente, uma última palavra para a confirmação da saída de Armin de Araújo da equipa Mini, sendo substituído por Chris Atkinson já no Rally da Alemanha. Para a semana, o Só Motores regressa com mais informação dos desportos motorizados, sendo que pode acompanhar, entre outros, os resultados do WRC, DTM e MotoGP. Até lá!